vou mandar minha chave Pix pra você agora, tá, meu anjo? Aí quando você tiver o comprovante, você me envia que eu tô doidinha pra gozar junto com você, tá?